mas isso é muito mais do que isso. Você não está só. A música, a alegria, a simpatia e a descontração no compasso certo da boa música, na comunicação de Medeiros Neto. De segunda a sábado, da meia-noite às 5 horas da manhã, em Valos da Madrugada. Emoção pura em sintonia com você. É, realmente, realmente, a gente nunca está só, mas somente quando você conscientizar a verdade de que tanto a vida que reside em você, quanto a vida que reside nos outros, é a mesma vida. É que você alcançará o estado de espírito, de reverência e consciência mútua. Rádio Universo, a verdadeira rádio do povo. Faltando 4 minutos para 4 horas, realmente você nem está só e nós estamos muito bem acompanhados, graças a você, querido ouvinte, que tem prestigiado o programa. E a gente fica aqui muito contente, sabe que nesse momento, nesse exato momento, nós estamos sendo sintonizados em São Bernardo do Campo. Está aí um ouvinte falando de lá que está sintonizando a Rádio Urban. E vamos atendê-lo. Bom dia! Bom dia! Com quem eu tenho a honra de estar falando? Ô, meu Deus, você está falando com o Antônio de Deus da Morte, de São José dos Campos. É mais longe ainda do que você falou, rapaz. Ah, São José dos Campos. Exatamente, mas aqui a carta que recebi do dia 2 de julho, amor, foi de São Bernardo do Campo. Ah, tá, então é outra pessoa. É outra pessoa, o nome dessa pessoa, eu recebi essa carta aqui no dia 2 de julho de 1990, é de Carlos Felipe da Silva. Carlos Felipe da Silva, ele é de São Bernardo do Campo. Exato, conhece ele. Eu conheço também, é outro amigo, nós somos um grupo de rádio curto. Exato. Então, eu já fico muito satisfeito com essa coisa que estamos hoje. Agora, aqui, em São José dos Campos. Tá ok, ô, Márcio? Ok, meu Deus, muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero aproveitar a oportunidade para enviar um abraço aos ouvintes da Rádio Horizonte da Palma Canoa, para os gaúchos em geral, e também para eles que estão aqui na companhia de todos, e desejamos muito bastante sucesso para toda a equipe. E principalmente o diretor da rádio que me escreveu uma carta de voz, a minha que mandou, o senhor Gordon Birlen. É Edu Birlen. Isso. Edu Birlen. Então, muito obrigado pela autorização que me mandou de volta. Sim. E eu fiz uma promessa de sempre que sintonizou a rádio Horizonte da Ponta Canoa, mantê-los informados a respeito de obrigado. Olha, eu tenho certeza agora que vai procurar sintonizar a nossa 1380 mais assiduamente, sabe por quê, Mota? Porque agora eu vou te oferecer, porque eu entro num programa aqui, o programa sabe, não sei se nada, é em Balos da Madrugada, que vai da meia-noite às 5 horas. Eu pediria também a minha gentileza, para o amigo aí, que me enviasse uma carta exatamente escrevendo essa sintonia, ok? Ok. Eu vou te responder daqui e também te enviar um cartão. Ok. Combinado? Muito obrigado e eu farei o que você está pedindo. Tá, ok. Um abraço e foi um prazer ouvir muito, mas muito obrigado, meu. Okay, boa noite, bom trabalho para você. Bom dia, né, Antônio? Oi? Bom dia. É bom dia, eu estou te pedindo serviço agora. Ok. Tchau, Antônio. Ok, então, Antônio, uma pergunta fazendo o operador, o que que trabalha aí, Antônio? Então, um abraço para todos aí, vocês, seus familiares, e volto sempre, viu, Antônio? E eu vou aguardar, então, uma carta aí de São José dos Campos, ok? Pode ser. Muito obrigado. Eu vou te responder a carta também que enviar uma carta de São José dos Campos. Eu vou a Rádio Horizonte lá em São José dos Campos, do meu grande amigo. Está na sintonia, hein? Está na sintonia lá. Alô, aquele abraço, Antônio de Deus da Morte. Já, como eu tinha visto, tinha recebido uma carta de abril, desde o ano passado, no ano passado, que era o